presença e ela também na risonha infância que o tempo levou. Fomos pequeninas, flores que murcharam quando a dor do mundo com a gente brincou. Ela se escondia, eu a procurava por entre as folhagens do verde pomar. Eu tinha certeza de não me perder neste delicioso jogo de esconder. Feliz eu não via o tempo passar. Um dia esperei e ela não veio. Por lá muita gente vi aparecer. Num branco caixão puseram seu corpo, disseram que ela ia se esconder. Procurei por ela e nunca encontrei. Só quando cresci pude adivinhar que ela virou estrela no céu, tão alto que nunca eu pude alcançar. Porque entrou no brinquedo e fez entre nós o jogo acabar. Ao longo da vida, de tanto esconder, nós dois nos perdemos no eterno pomar. A dor nas raízes de nossa infância matou na menina a flor do viver. Só resta a miragem de um sonho dourado por entre a folhagem do tempo acabado. Nunca mais eu pude brincar de esconder. Um dia esperei e ela não veio. Por lá muita gente vi aparecer. Num branco caixão puseram seu corpo, disseram que ela ia se esconder. Procurei por ela e nunca encontrei. Só quando cresci pude adivinhar que ela virou estrela no céu, tão alto que nunca.